evidente, casa cheia, tanto no sábado como no domingo, superou expectativas? Sim, acho que superámos as nossas expectativas. Estávamos à espera de um regresso em grande da festa feira do queijo Serra da Estrela de Oliveira do Hospital. O ano passado, no processo pós-pandemia, tivemos que redesenhar a feira, torná-la mais espaçosa, menos densa. Já foi um bom regresso. Este ano foi o retorno à normalidade, mas foi uma normalidade anormal. Passa a expressão, porque de facto estávamos à espera de um grande sábado, tínhamos muitas excursões marcadas para sábado, mais do que para domingo, curiosamente. Estamos a falar de excursões que vêm com programa de visitação, com programa de acolhimento, para provas, degustação e visitas guiadas, e tínhamos menos previstas para domingo. Mas de facto, neste domingo houve uma grande afluência da região à Oliveira do Hospital. Olhando para isto, os 50 mil visitantes, está superado. Pois, eu não vou contar, mas de facto a Avenida Carlos Campos, há pouco eu estava ali no promontório de Santana, estava na envolvente à Capela de Santana, e a Avenida Carlos Campos estava cheia de pessoas. Aqui o Largo Ribeiro do Amaral, como se diz na nossa terra, está que não se rompe, e de facto temos aqui um grande sucesso em termos de visitantes, e tenho a expectativa que seja também um sucesso do ponto de vista do que importa para esta feira, que é, portanto, produzir bons negócios para os expositores, nomeadamente para os produtores de queijo e para todos os produtores de produtos endógenos, que é importante. Este é um investimento do município na criação de uma grande feira, de uma grande feira mostra da Oliveira do Hospital, e fazemos este investimento para que ele tenha retorno na economia local, no alojamento, na restauração e naturalmente na venda dos produtos. E eu vejo tanta gente lá fora com sacos da feira, isso quer dizer que os produtores estão a vender, e isso é importante, porque sustenta a atividade. As pessoas dão valor à atividade, é dinheiro que os produtores ganham, e é importante para manter a sua atividade, e é uma força que se dá ao setor. E acho que este ano pusemos muita tónica na importância de apoiar o setor da ovinicultura e o setor da produção do queijo e o reforço da componente do queijo certificado. Temos insistido muito na tecla do rejuvenescimento do setor. O rejuvenescimento do setor faz para ter pastores, mais queijeiras, mais produtores de queijo e mais gente a certificar. E temos que fazer esse trabalho conjunto para que o setor efetivamente rejuvenesça. Até porque há aí apoios novos do PEPAC, do Plano Estratégico para a Política Agrícola Comum, portanto, os fundos comunitários para o setor da agricultura, que é importante o apoio aos produtores na aquisição de cabeças de gado, mas também nas ajudas diretas à produção e nas medidas agroambientais. Queremos, com isto dizer, são os serviços prestados pelos pastores de manutenção da paisagem, ou seja, os serviços de manutenção do ecossistema. E é importante que esses apoios tenham aumentado e cheguem rapidamente aos produtores, e é importante que também os produtores vão aos pontos de informação técnica. A Câmara Municipal disponibiliza-se para informar e ajudar, mas existe a ANCOS, existe a Cooperativa Beira Central, que tem, portanto, também uma estrutura de apoio técnico. A zona agrária também tem as suas portas abertas, tem técnicos qualificados, e é importante que as pessoas saibam, neste caso os produtores saibam, os criadores saibam, que tipo de ajudas podem ter para o setor. E acho que fizemos um trabalho conjunto entre quem tem vontade de vir para o setor e aproximar as ajudas e os apoios públicos, os apoios financeiros a estas pessoas, podemos rejuvenescer esta atividade. Ao frente ali no Café Central, há uma homenagem ao pastor, aqui ele será uma homenagem à queijeira. Dizia ontem que esta festa é deles, é para eles, eles é que a fazem, e continua a ser assim. evidentemente, o município de Oliveira do Hospital apenas eleva, dá palco ao trabalho dos pastores e das queijeiras e dos produtores artesanais do concelho. Mas concentramos-nos agora no setor da ovinicultura e da produção de queijo. O palco é dos produtores, o labor é dos produtores, o esforço é dos produtores. E com esta feira quisemos fazer duas coisas, objetivamente. Homenagear o trabalho destas pessoas que garantem um produto de qualidade e elevar a procura desse produto. E queremos fazer mais. Hoje estamos envolvidos num grande projeto. Já nos envolvemos num projeto que transformou o queijo Serra da Estrela numa das 7 maravilhas da gastronomia portuguesa. E queremos agora embarcar neste projeto de transformar o queijo Serra da Estrela em património imaterial da humanidade, reconhecido pela Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação e para a Cultura. E é importante porque é preciso perpetuar e homenagear, do ponto de vista global, a nível mundial, o trabalho desta gente que tem mantido um produto de excelência há séculos. Há séculos que as ovelhas ocupam este território, há séculos que as ovelhas estão aqui, à volta da Serra da Estrela, que mantêm os... que pastam. Há gente a trabalhar os pastos e há um trabalho que tem de ser feito. É preciso unir a região demarcada, unir os municípios, a Estrela CUP, a ANCOSE, a rede das aldeias de montanha, o Turismo Centro de Portugal, as CIMES de Coimbra, das Beiras e Serra da Estrela, a própria CIM de Viseu e Dom Afões, unir estes parceiros todos, os parceiros que agora também chegaram ao setor, que estiveram ligados aos provérbios do queijo, estou-me a referir aos institutos politécnicos, à Inove Cluster. Toda esta gente tem que trabalhar. Ainda ontem tive a notícia da parte da Escola Superior Agrária de Viseu, que tem um projeto aprovado no âmbito do PRR para valorizar a fileira do queijo Serra da Estrela. É juntar esta gente toda, o saber e as conquistas, e dar valor apoiando esta gente que trabalha todos os dias. E a melhor forma de os homenagear é criar oportunidades de negócio. E fazermos escolhas conscientes. Quando tivermos um produto local de qualidade, seja um enchido, seja um boião de mel, seja uma compota, sejam as carnes fumadas, seja um queijo, seja uma garrafa de vinho do Dão, dar sempre valor e optar sempre pelo produto local, pelo produto regional. Isso é ajudar a nossa economia, isso é puxar pelo nosso território e pela potencial que está no nosso território. Quando estivermos a fazer esse ato de comprar o produto local de qualidade, estamos a valorizar o nosso território e estamos a enriquecê-lo. E é por aí que vamos, e nesse aspecto, a grande feira Festa do Queijo da Serra da Estrela de Oliveira do Hospital é um grande exemplo de valorização dos produtos locais de qualidade, tendo como rei da festa, rei da feira, como coroa da feira, o queijo Serra da Estrela, de denominação de origem protegida.